A neblina caía e a noite surgia. Fim de semana, um sábado, um ar de maldade eu sentia. Trocando ideia com a banca, os manos da quebrada. 9:30 da noite, a viela lotada. Meu coroa passou e me cumprimentou. Com uma sacola na mão, cheia de alimentação. Provavelmente ia vender, ao invés de comer. Preferia fumar o crack. Tava feio na foto, era o quarto dia sem dormir. Arrepia meu corpo, só de ver tanto desgosto. Esperança e progresso, pois agora sem sucesso. Por denúncia e espancamento, vem seguindo há muito tempo. Morte por policiais, fatos inacreditáveis. Violência nunca mais, campanha fracassável. A hora passava, esfriava cada vez mais. Vou entrar pra minha goma. Falou. Meu coroa e o fulano foram dar um rolê. A fissura era tanta, mais do que viver. Na calada o maluco, ele deixa falando. 5 horas da manhã ele continua andando. É um indivíduo com uma arma na mão, apareceu do nada. Dê 4 tiros certeiro, pega bem no peito. É o 6º tiro que ele recebia nessa vida sofrida. E lá em casa todos nós dormia. E alguém chamava lá fora eu ouvia. É meu antigo patrão, veio trazer a notícia. Aquela triste notícia. Deixa pra lá, nem é bom lembrar. Vou dormir e descansar, mas antes vou orar. Meu pai, aonde estiver esteja com Deus. E há vários outros guerreiros da periferia que se foram. Eu tô aqui na terra cumprindo minha missão conforme prometido, escrito no livro da vida. É foda, eu sei, também posso falar. Perdi o meu irmão na porra do lugar. Não muito longe, perto da cena. Meu primo vê a fita e não se apresenta. Só pro CV, Zé Povinho gela e consente. Revolução é pra quem é e pra quem tem no pente. Me lembra agora, parece que eu tô vendo o São Luís lotado, na cova ele descendo. Caixão lacrado, mó terror, eu não quis ver. Na neurose eu decidi, vou no rolê. Minha coroa caída, desmaiada no chão. Eu vi aquela cena, cortou o meu coração. Era pra se revoltar, começar a assassinar. Filha da puta de cinza que veio pra atrasar. Que a lei é falha, isso eu sei, porque eu cumpri. A minha pena eu paguei até o fim. Se fosse eu ou vocês, era prisão perpétua. Que assassinasse 3 menores com tiro na testa. Mas eles têm viatura e costa quente. Os arrombados do sistema, vocês me entendem? Mas só que aí, vou falar, vai ficar cruel. Porque eles vão ter que pagar na lei do céu. Senhor, não quero julgar ninguém, pois não sou o dono da verdade. Tampouco eu quero vinganças, assassinos de farda. Seres humanos que ao menos crê que Deus existe e que vegeta as pampas lavas do vulcão. Policiais sensatos do seu dia, perto do meio de tudo, caminhando para o fim do nada. Cauteloso vai chegar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se é muito tarde para amar.